Boa noite a todos, segundo sargento, vai se apresentando, ano 26 de agosto de 2018. Vamos dar início aqui mais uma solenidade até 7 PM. Agora são 19h05 da noite. O promovido é o soldado, o estagiário Bruno Oliveira, um descobridor dos 3 dias de estágio, e hoje está chegando a patente de soldado. Apresentação, solenidade da morte pelo terceiro sargento da Mariola Fim. Temos o soldado Júlio Júnior, o Samuel Soares e o promovido Bruno Oliveira. Pode começar suas palavras aí, Amadeu, dar para ser presente, essas palavras, por favor. Terceiro sargento está aqui se apresentando, aos demais companheiros de farda. Bom, o Mike ele passou pelos 3 dias de estágio, né? Um pouco mais. Ele obteve bastante capacidade aí, né? Em patrulhamentos, eu observei bastante atenção também. Eu não consegui passar muito tempo com ele, né? Mas o tempo que eu passei com ele, eu consegui ver alguns pontos dele aí, né? Só isso mesmo. Boa noite. Samuel, você presente e dê algumas palavras aí do Jair. Bom, eu não tenho muita coisa a falar. Então, falar para ele parabéns. Você cresce aqui dentro. Esqueci de me apresentar. Então, hoje ele É está só aqui isso, comigo ó. mesmo, então não tenho o que falar. O que eu tenho a falar, Mike 5 barra, Mike que nunca deu problema e que hoje aí, essa seja a primeira solenidade de muitas solenidades aí que representa. Ok, Bruno, pode se apresentar, por favor, começar a iniciar o programa aí. Estagiário Bruno Oliveira se apresentando. Então, o que eu pude passar aí é muito obrigado a todos aí que estão falando aí de mim, pelo serviço que eu fiz. Eu quero estar fazendo sempre o melhor aí. Tem que ler o juramento primeiro, cara. Meio juramento. Incorporando-me à 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que represente essa instituição, os termos companheiro de farda. Prometo-me honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, destinarei, falharei, pois preservei a imagem desse batalhão e estarei em pé em todos os seus momentos. A todos, companheiros que aqui me testemunharam que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 PM. Parabéns ao mesmo aí. Tem 30 segundos para agradecer quem quiser agradecer. 30 segundos, então. Quero agradecer aí o sargento aí, sempre ele tava observando aí meu trabalho. Soldado aí que eu tava rondando com ele aí, o Samuel. E o comando aí, né? Rondei um pouco o comando. E todos que falaram bem de mim aí.